Rosa espinho, aí a selva. Olha ali um vacilão falando merda, que sabe quem é, quem deixa de ser, quem vai sobreviver, quem merece morrer. Declara que o cidadão trabalhador é Zé Povim, e ainda fala que nasceu aqui. Deixa pros humildes a caminhada cristalina. Roupa é aquele irmão da sua fúria assassina. Aos espinhos, vai a selva. O pior animal da fauna se revela. Veja como baba de vontade de rangar. Os carneiros que não sabem reclamar. Cascavéis cercam passarinhos, acuados fora dos seus ninhos. Ó demônio se passando por anjinho, corroendo seu QI devagarzinho. Aos espinhos, vai a selva. Quem deixou nossa coragem na reserva? Quem disse que o medo vai fazer você feliz? A toda hora você passa por um triz. Pra que viver um dia a mais sem razão? Sem expressar o que vem do coração. Veja o amor da sua vida indo embora, porque sorri se está magoado agora. Aos espinhos, vai a selva. Cadê a porra do seu plano de guerra? Tá dormindo e vai dormir. Quando morrer, é o que você mesmo pensa de você. Na hora que o inimigo começou a correr, você tava entretido com o quê? Sua boca bota a culpa em alguém. Foi você mesmo quem pulou do trem. Aos espinhos, vai a selva. Vai as frases que os carangos carrega, na intenção de ferir um coração. O vitorioso quer pisar no seu irmão. Vencedores trazem olhos zombeteiros e altivos. Uma forma de ferir os oprimidos. Confiam em seus carros e na força do dinheiro. E vivem como aves de viveiro. Aos espinhos, vai a selva. Donos do mundo, mais escravos da matéria. Consome o que derrete no tempo como sorvete. De 2000 anos não sobrou um palacete. Sem dinheiro são pobres de espírito. Sendo ricos continuam sendo isto. Sem dinheiro se apega a Jesus Cristo. No conforto trata todos como lixo. Aos espinhos, vai a selva. Vai a selva, aos espinhos. Aos espinhos, vai a selva. Vai a selva, aos espinhos. Aos espinhos, vai a selva. Vai a selva, aos espinhos. Aos espinhos, vai a selva. Vai a selva, aos espinhos. Se você não é leão, nem tenta rosnar. Na frente de um leão verdadeiro estará. O leão de Judá voltará e vigará. E nenhum aspirante subsistirá. O mal só é mal diante do submisso. O bem maior julgará tudo isso. Haverá mesa farta para as aves que rapina. Os ossos do forte no sol e na chuva fina.